Ficheiro 23, 37. Parou o carro em frente da sapataria, veio abrir-me a porta, estendeu uma mão para me ajudar a sair. Não se preocupou com Lila, que se desembaraçou sozinha e ficou para trás. Eu e ele parámos em frente da montra, perante o olhar de Rino e Fernando, que nos observavam do interior da loja com uma curiosidade carrancuda. Quando Lila nos alcançou, Stefano abriu a porta da loja, deixou-me entrar primeiro, e a seguir entrou ele sem dar prioridade a Lila. Foi muito amável com pai e filho, perguntou se podia ver os sapatos. Rino foi a correr buscá-los. Ele examinou-os e elogiou-os. São leves, mas resistentes. Têm umas linhas muito bonitas mesmo. Perguntou-me. O que achas, Lenu? Eu disse, atrapalhada. São muito bonitos. Ele voltou-se para Fernando. A vossa filha disse que trabalharam bastante neles os três e que têm em projeto fazer mais, mas para a mulher. Sim, disse Rino, olhando maravilhado para a irmã. Sim, disse Fernando perplexo, mas não é para já. E não há, sei lá, um desenho, qualquer coisa para perceber melhor. Rino disse à irmã ligeiramente agitado, porque esperava uma recusa dela. Vai-lhe buscar os desenhos. Lila, continuando a surpreendê-lo, não opôs resistência. Foi às traseiras da loja e voltou, estendendo as folhas de papel ao irmão, que as passou a Stefano. Estavam ali todos os modelos que ela imaginara havia quase 2 anos. Stefano mostrou-me o desenho de um par de sapatos para mulher com o salto muito alto. Comprava-los para ti? Sim. Examinou de novo os desenhos. Depois sentou-se num banco e descalçou o sapato do pé direito. Qual é o número? 43, mas que até podia ser um 44, mentiu Rino. Lila, continuando a espantar-nos, ajoelhou-se em frente de Stefano e, com a ajuda da calçadeira, ajudou a enfiar o pé no sapato novo. Depois tirou-lhe o outro sapato e repetiu a operação. Stefano, que até ali fizera o papel de homem prático e expedito, ficou visivelmente perturbado. Esperou que Lila se erguesse e continuou sentado mais alguns segundos, como que a retomar o fôlego. Depois pôs-se em pé e deu uns passos. Estão apertados, disse. Rino ensombrou-se, desapontado. Podemos meter-te-os na máquina e alargá-los, interveio Fernando, mas num tom de incerteza. Stefano olhou para mim e perguntou-me. Que tal me ficam? Bem, respondi. Então compro-os. Fernando ficou impassível. Rino reanimou-se. Ouve-se, estes sapatos são um modelo exclusivo de Cerulo. São caros. Stefano sorriu. Falou num tom afectuoso. E achas que eu os comprava se não fossem um modelo exclusivo de Cerulo? Quando estão prontos? Rino olhou para o pai radiante. Deixamo-los estar na máquina pelo menos 3 dias, disse Fernando. Mas era evidente que podia ter dito 10, 20, 1 mês. O que queria era ganhar tempo perante aquela inesperada novidade. Está muito bem. O senhor pensa num preço amigável e eu daqui a 3 dias venho buscá-los. Dobrou as folhas com os desenhos e meteu-as no bolso diante dos nossos olhos perplexos. Depois apertou a mão a Fernando e a Rino e dirigiu-se para a porta. Os desenhos, disse Lila com frieza. Posso trazer-te-os dentro de 3 dias? Perguntou Stefano, em tom cordial, e sem esperar pela resposta abriu a porta. Deu-me passagem e saiu atrás de mim. Já eu me acomodara no carro ao lado dele, quando Lila nos alcançou. Estava zangada. Pensas que o meu pai é estúpido? Que o meu irmão é estúpido? O que queres dizer? Se pensas armar-te em palhaço com a minha família e comigo, estás enganado. Estás a ofender-me. Eu não sou o Marcello Solara. Então o que és? Sou comerciante. Os sapatos que desenhaste, nunca se viu coisa igual. E não me refiro só aos que comprei, refiro-me a todos. E então? Então, deixa-me pensar e daqui a 3 dias encontramo-nos. Lila olhava-o fixamente, como se quisesse ler-lhe a mente. Não se afastava do carro. Por fim, disse uma frase que eu nunca teria tido a coragem de pronunciar. Olha que o Marcello já tentou comprar-me de todas as maneiras, mas a mim ninguém me compra. Stefano olhou-a diretamente nos olhos durante um longo instante. Eu não gasto 1 lira se não achar que ela me pode render 100. Ligou o motor e arrancamos. Agora tinha a certeza. O passeio de automóvel fora uma espécie de consenso a que chegaram depois de muitos encontros e de muito falarem. Disse baixinho em italiano: Por favor, Stefano, deixas-me à esquina. Se a minha mãe me vê de carro contigo, parte-me a cara. 38. A vida de Lila mudou de forma decisiva durante aquele mês de setembro. Não foi fácil, mas mudou. Quanto a mim, regressar a Dixia apaixonada por Nino, marcada pelos lábios e pelas mãos do pai dele, certa de que ia chorar noite e dia por causa da mistura de felicidade e asco que sentia dentro de mim. Mas afinal, nem fiz qualquer tentativa de dar forma às minhas emoções. Tudo se redimensionou em poucas horas. Pus de lado a voz de Nino e a repugnância pelo bigode do pai. A ilha esbateu-se, desapareceu em qualquer canto secreto da minha mente. Abri espaço para aquilo que se estava a passar com Lila. Nos 3 dias que se seguiram ao espantoso passeio no descapotável, ela, com a desculpa das compras, foi várias vezes à charcutaria de Stefano, mas pedindo-me sempre que a acompanhasse. Filo com o coração aos saltos, receando uma possível aparição de Marcello, mas também satisfeita com o meu papel de confidente pródiga em conselhos, de cúmplice na maquinação de tramas, de aparente objeto das atenções de Stefano. Éramos apenas rapariguinhas, embora nos considerássemos perfidamente desinibidas. Debatíamos os factos, Marcello, Stefano, os sapatos, com a nossa paixão habitual, e parecia-nos sempre que éramos capazes de fazer com que tudo batesse certo. Digo-lhe assim, conjeturava ela, e eu sugeria uma pequena variação. Não, diz-lhe assim. Depois, ela e Stefano falavam demoradamente a um canto atrás do balcão, enquanto Alfonso trocava meia dúzia de palavras comigo, Pinucci atendia aos clientes irritada e Maria, na caixa registadora, observava apreensiva ao filho mais velho, que nos últimos tempos pouco se interessava pelo trabalho e dava ouvidos aos mexericos das bisbilhoteiras. Como é natural, improvisávamos. Enquanto durou aquele vai-vem, tentei perceber o que se passava realmente na cabeça de Lila, para poder estar em sintonia com os objetivos dela. A princípio, tive a impressão de que ela pretendia simplesmente dar algum dinheiro a ganhar ao pai e ao irmão, vendendo a Stefano, por um preço elevado, um único par de sapatos produzido pelo Cerullo. Mas depressa me pareceu que a intenção dela era, sobretudo, livrar-se de Marcello, aproveitando-se do jovem charcuteiro. Neste aspecto, ela foi decisiva quando lhe perguntei: De qual dos dois gostas mais? Encolheu os ombros. Nunca gostei do Marcello. Tenho-lhe asco. Ficavas noiva do Stefano para correr com o Marcello de tua casa? Pensou um pouco e respondeu que sim. A partir desse momento, o objetivo final de todas as nossas tramas pareceu-nos ser esse: lutar por todos os meios contra a intrusão de Marcello na sua vida. O resto veio aglomerar-se em torno desse objetivo quase por acaso, e nós limitámos-nos a dar-lhe um ritmo e, por vezes, uma verdadeira orquestração. Ou pelo menos assim pensámos. Na realidade, toda a ação partiu sempre e apenas de Stefano. 3 dias depois, pontualmente, ele foi à loja e comprou os sapatos, embora lhe ficassem apertados. Entre muitas hesitações, os dois de Charulo pediram-lhe 25.000 liras. Mas na disposição de descerem até às 10.000. Ele nem pestanejou e deu-lhes mais 20.000 em troca dos desenhos de Lila, dos quais, disse, gostava muito e pretendia mandá-los emoldurar. Emoldurar? Perguntou rindo. Sim. Como um quadro de um pintor? Sim. E disseste à minha irmã que também ias comprar os desenhos dela? Sim. Stefan não se ficou por ali. Nos dias seguintes, apareceu novamente na sapataria e anunciou ao pai e ao filho que alugara o espaço ao lado da loja deles. Por agora está ali, disse, mas se um dia vocês decidirem expandir-se, lembrem-se de que estou à vossa disposição. Em casa do Cerullo, conversou-se muito em voz baixa sobre o que significaria aquela frase: expandir-nos. Por fim, Lila, uma vez que eles não chegavam lá sozinhos, disse: Está a propor-vos transformar a sapataria numa oficina para fabricar os sapatos Charulo. E o dinheiro? Perguntou rindo cautelosamente. Entrei eu com ele. Disse-o a ti? Alarmou-se Fernando, incrédulo, pressionado por Núndzia. Disse-o a vocês dois, disse Lila, indicando o pai e o irmão. Mas ele sabe que os sapatos feitos à mão são caros? Vocês já lhe mostraram isso. E se não se venderem? Vocês perdem o trabalho que tiveram e ele perde o dinheiro. E é só isso? É só isso. Toda a família viveu dias agitados. Marcelo passou para segundo plano. Chegava à noite, às 8:30, e o jantar ainda não estava pronto. Muitas vezes viu-se sozinho com Melina e Ada em frente ao televisor, enquanto o Tcharulo confabulavam noutra divisão. Naturalmente, o mais entusiasta era Rino, que recuperou energias, cores, alegria, e da mesma forma que se tornara amigo íntimo do Solara, assim começou a tornar-se amigo íntimo de Stefano, de Alfonso, de Pinuccia e até da Dona Maria. Quando finalmente todas as reservas de Fernando se diluíram, Stefano compareceu na loja e, após uma curta discussão, chegou-se a um acordo verbal, com base no qual ele enfrentaria todas as despesas e os dois de Tcharulo dariam início à produção, tanto do modelo que Lila e Rino já haviam executado, como de todos os outros modelos, ficando assente que os eventuais lucros seriam divididos a meias. Tirou as folhas de papel do bolso e mostrou-lhos, um após outro. Fazem este, este, este, disse. Mas esperemos que não levem 2 anos, como se aqui aconteceu com os outros. A minha filha é rapariga, justificou-se Fernando embaraçado. E o Rino ainda não aprendeu bem o ofício. Stefano abanou cordialmente a cabeça. A Lina deixa-na estar sossegada. Tem de arranjar trabalhadores. E quem é que lhes paga? Perguntou Fernando. Sou também eu. Escolham 2 ou 3 livremente, de acordo com o vosso critério. Fernando, perante a ideia de até ter empregados, entusiasmou-se e soltou-se-lhe a língua, com a evidente contrariedade do filho. Falou de quando aprender o ofício com o falecido pai. Contou como fora difícil o trabalho nas máquinas, em casória. Disse que o seu erro tinha sido casar-se com Núndzia, que tinha mãos fracas e vontade nenhuma de trabalhar. Ao passo que, se se tivesse casado com Inês, uma paixão da sua juventude que era muito trabalhadora, há muito que teria uma atividade só sua, melhor do que as marcas Campanile e Isaia, e com uma gama de modelos digna de ser exposta no recinto da Mostra de Oltremare. Disse, por fim, que tinha na ideia sapatos lindos, coisa perfeita, que se Stefano não tivesse fixado o pensamento naquelas maluquices de Lina, agora podiam ser produzidos e, então, sim, quantos não se venderiam? Stefano ouviu pacientemente. Mas depois insistiu que por agora só lhe interessava ver, executados com perfeição, os desenhos de Lila. Rino, então, pegou nos desenhos da irmã, examinou-os minuciosamente e perguntou-lhe com um ligeiro tom de troça. Quando os tiveres emoldurados, onde é que os penduras? Aqui mesmo. Rino olhou para o pai, que estava outra vez sério, e não disse nada. A minha irmã está de acordo com tudo? Perguntou. Stefano sorriu. E quem é que se atreve a fazer alguma coisa se a tua irmã não estiver de acordo? Levantou-se, apertou vigorosamente a mão a Fernando e dirigiu-se para a porta. Rino acompanhou e, subitamente vencido por uma preocupação sua, gritou-lhe da porta enquanto Stefano se dirigia para o descapotável vermelho. A marca dos sapatos continua a ser Tcharulo! Stefano acenou-lhe com a mão sem se virar. Uma Tcharulo os inventou e Tcharulo se chamarão. 39. Nessa mesma noite, antes de ir passear com Pasquale e António, Rino disse: Marcé, já viste o carro que o Stefano comprou? Marcello, entontecido pela televisão acesa e pela tristeza, nem respondeu. Então Rino tirou o pente do bolso, deu uma penteadela e disse, alegre: Sabes que ele comprou os nossos sapatos por 45.000 liras? Vê-se que tem dinheiro para deitar fora, respondeu Marcello, e Melina rebentou a rir. Não se sabe se por causa daquela boca ou do que estavam a transmitir na televisão. A partir dali, Rino arranjou maneira de enervar Marcello todas as noites, e o clima tornou-se cada vez mais tenso. Para mais, assim que Solara chegava, bem recebido por Núndzia, Lila desaparecia. Dizia que estava cansada e ia dormir. Uma noite, Marcello, Com o moral muito em baixo, falou com Núzia. Se a sua filha vai dormir assim que eu chego, o que venho eu cá fazer? Esperava evidentemente que ela o confortasse, dizendo-lhe qualquer coisa que o encorajasse a perseverar na tentativa de conquistar o amor da rapariga. Mas Núzia não soube o que lhe responder. E ele então gaguejou. Ela gosta de outro? Claro que não. Eu sei que ela vai fazer compras à charcutaria do Stefano. E onde há dela ir, meu filho, fazer as compras? Marcelo ficou calado, de olhos baixos. Foi vista no carro com o charcuteiro. A Lenúcia também ia. O Stefano anda atrás da filha do porteiro. A Lenúcia não me parece boa companhia para a sua filha. Diga-lhe que nunca mais se encontre com ela. Eu não era boa companhia. Lila não devia voltar a encontrar-se comigo. Quando a minha amiga me contou este pedido de Marcelo, passei definitivamente para o lado de Stefano e comecei a enaltecer-lhe os modos discretos, a determinação calma. E por último disse-lhe, é rico. Mas ao dizer aquela frase, apercebi-me de como continuava a alterar-se a riqueza com que havíamos sonhado em crianças. Os baús cheios de moedas de ouro, que uma procissão de criados de Libré depositariam no nosso castelo, quando publicássemos um livro como Mulherzinhas, Riqueza e Fama, tinham-se evaporado para sempre. Talvez existisse ainda a ideia do dinheiro como cimento para consolidar a nossa existência e impedir que ela se desmarginasse juntamente com as pessoas de quem gostávamos. Mas o aspecto fundamental que agora prevalecia era o concreto, o gesto cotidiano, a negociação. Esta riqueza da adolescência partia de uma iluminação fantasiosa ainda infantil, os desenhos de sapatos nunca vistos, mas materializara-se na insatisfação briguenta de Rino, que queria gastar como um ricaço, e no televisor, nos bolos e no anel de Marcelo, que pretendia comprar um sentimento. E por fim, passo a passo, também naquele rapaz amável, Stefano, que vendia enchidos, tinha um carro vermelho descapotável, gastava 45 mil liras como se não fosse nada, emoldurava desenhos, não só queria negociar em queijo provolone, como também em sapatos, investia em pelaria e numa equipa de trabalho e parecia convencido de que era capaz de inaugurar uma nova época de paz e de bem-estar para o bairro. Em suma, era riqueza que se encontrava nos factos do dia-a-dia e, por isso, sem esplendor e sem glória. É rico, ouvi que Lila repetia e começámos a rir. Mas depois acrescentou, também é simpático e bondoso. E eu senti-me imediatamente de acordo. Eram qualidades que Marcelo não possuía. Mais uma razão para estar do lado de Stefano. No entanto, aqueles dois adjetivos confundiram-me. Senti que dava o golpe final nas fantasias infantis. Nenhum castelo, nenhum baú, pareceu-me entender, voltariam a dizer respeito apenas a Lila e a mim, que tencionávamos escrever uma história como mulherzinhas. A riqueza, ao ganhar forma em Stefano, estava a tomar o aspecto de um rapaz de bata suja de gordura. Estava a criar feições, odor, voz, exprimia simpatia e bondade. Era um tipo que nós conhecíamos desde sempre, o filho mais velho de Dona Aquile. Fiquei agitada. No entanto, queria picar-te a língua, disse-lhe. Era um miúdo, replicou ela comovida, melosa como nunca a ouvira, de modo que só naquele momento compreendi que ela fora muito mais além do que aquilo que me dissera por palavras. Nos dias que seguiram, tudo se foi tornando mais claro. Vi como falava com Stefano e como ele parecia embevecido com a voz dela. Aderi ao pacto que eles tinham feito, não queria ficar de fora. E conspirámos durante horas, nós duas, nós três, para arranjarmos maneira de mudar depressa as pessoas, os sentimentos, a disposição das coisas. Chegou um operário ao espaço que ficava ao lado da sapataria e deitou abaixo a parede divisória. A sapataria foi reorganizada. Surgiram três aprendizes, rapazes da província. Eram de Melito, quase não se ouviam falar. Num canto, continuaram a fazer-se arranjos. E no resto do espaço, Fernando dispôs bancos, estantes, as suas ferramentas, as suas formas de madeira para os vários números e começou, com uma energia repentina e inesperada, inesperada num homem tão magro e devorado desde sempre por uma insatisfação rancorosa, a refletir naquilo que ia fazer. Precisamente no dia em que os novos trabalhos iam principiar, Stefano apareceu. Trazia uma embalagem feita com papel de embrulho. Puseram-se todos em pé de um salto, Fernando também, como se ele viesse fazer uma inspeção. Ele abriu a embalagem e dentro havia um considerável número de pequenos quadros, todos do mesmo tamanho, com molduras estreitas de cor castanha. Eram as folhas de caderno de lila, protegidas por vidro como se fossem relíquias preciosas. Pediu licença a Fernando para pendurá-los nas paredes. Fernando resmuniou qualquer coisa e Stefano pediu ajuda a Rino e aos aprendizes para pregarem os pregos. Só depois de os quadros estarem pendurados é que Stefano pediu aos três ajudantes que fossem tomar um café e deu-lhes algumas liras. Assim que ficou sozinho com o sapateiro e o filho, anunciou em voz baixa que queria casar com Lila. Fez-se um silêncio insuportável. Rino limitou-se a um sorrisinho sabichão e Fernando, por fim, disse debilmente: Stefano, a Lina está noiva do Marcello Solara. Mas sua filha não sabe disso. Que dizes tu? Rino intrometeu-se cheio de alegria. Ele diz a verdade. Tu e a mãe deixam aquele merdoso vir a casa, mas a Lina nunca o quis nem o quer. Fernando deitou um olhar maldoso ao filho. O charcuteiro disse com gentileza, olhando em volta: Temos um trabalho principiado, não nos zanguemos. Só lhe peço uma coisa, Dom Fernand. Deixe que seja a sua filha a decidir. Se ela quiser um Marcello Solara, eu resigno-me. Gosto tanto dela que se ela for feliz com o outro, eu retiro-me. E entre mim e o senhor fica tudo como está agora. Mas se ela me quiser a mim, se me quiser a mim, ninguém o poderá impedir. Tem de me a dar. Estás a ameaçar-me, disse Fernando, mas sereno, num tom de resignada constatação. Não. Estou a pedir-lhe que olhe pelo bem da sua filha. Eu é que sei qual é o bem dela. Sim, mas ela sabe melhor do que o senhor. E aqui, Stefano pôs-se em pé, abriu a porta, chamou-me, a mim que estava lá fora à espera, juntamente com Lila. Lenu! Entramos. Que prazer nos dava sentirmos que estávamos no centro daqueles acontecimentos, as duas juntas, e que íamos encaminhá-los para uma solução. Lembro-me da enorme tensão daquele momento. Stefano dirigiu-se a Lila. Digo-te diante do teu pai. Amo-te muito, mais do que a minha própria vida. Queres casar comigo? Lila respondeu, séria. Sim. Fernando atrapalhou-se um pouco e depois murmurou com a mesma subserviência que em tempos passados manifestara em relação a Don Aquile. Estamos a fazer uma grande ofensa, não só ao Marcello, mas a todos os Solara. Agora quem é que diz isto àquele pobre rapaz? Lila disse. Eu?